carro, eu não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho eu posso te dar. Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro, prometo pra você que nada vai faltar. Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra pra gente morar. Eu vou pedir a sua mãe, vou pedir o seu pai pra gente casar. Menina linda, por favor, casa. Mas eu, não vai faltar amor e o resto cuida Deus. Menina linda, por favor, casa. Mas eu, não vai faltar amor e o resto cuida Deus. DJ Juva, o garoto do Melody. Banda Açaí Pimenta. Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar. Eu não tenho vergonha de ser vaqueira, prometo pra você que nada vai faltar. Eu tenho um lanchinho lá no pé da serra pra gente morar. Eu vou pedir a sua mãe, eu vou pedir o seu pai pra gente casar. Menino lindo, por favor, casar. Mas eu, não vai faltar. Açaí Pimenta. Obrigado, DJ Gilvan, o garoto do Mel.